distrito criminal, onde só quem é rei sobrevive. Habitat natural, os becos aqui tem história, onde os pivetes vão crescendo e almejando glória. Altas rixas, altas fitas, dinheiro quem não sonha. Rolex no pulso, no bolso altas onça. Aos 12 de idade já vendendo farinha, armada até os dentes na fita da loteria. Sem chances, é, foi fazer seu próprio corre. Na mente só pó, na mão uma Glock. O monstro que vocês criaram tá aí na rua solta, pronto pra guerra, disposto a dar pipoco. Foi louco, né, o corre de outra noite. Que cena, madame passou mal dentro do Siena. Sequestro relâmpago, se vacilar é mato. Mais de 10 mil reais pra dividir pros quatro. Tudo de menor, né, dinheiro fácil é bom. Presente pra minha mãe, nas taças só Chandon. Escola pra que se desse jeito aqui nós tem de tudo. Tráfico de drogas, 5-7 é que é o que gera lucro. Quer dinheiro e vai buscar onde tem. Perma da ciclone, altas notas de 100. Artigo 12 gera lucro, faz dinheiro faz. Quantos desse jeito eu vi irem pro espaço. Equipe verde quer dinheiro e vai buscar onde tem. Perma da ciclone, altas notas de 100. Artigo 12 gera lucro, faz dinheiro faz. Quantos desse jeito eu vi irem pro espaço. PM contratou na esquina ou na quadra de esporte, trajando berma da ciclone na cintura, uma 9. Nés de idade, mas com a mente de empreendedor. Na escola que cê estuda, nós já é professor. Vendido um qualquer pra garantir o sustento. A minha mãe sempre pergunta de onde vem tanto dinheiro. E na quebrada, os pivetes que cola comigo, pagando mó pau, querendo ser meu amigo. Na escola o terror das professoras, novinha gosta. Tênis de marca, as camela pra tirar onda. Mais tarde é lá de novo no mesmo lugar. Eu tenho pra vender e vocês querem comprar. Eu não queria estar aqui, o crime me ofereceu muito dinheiro, adrenalina e o emprego é seu. E o emprego é seu. Equipe verde quer dinheiro e vai buscar onde tem. Perma da ciclone, altas notas de 100. Artigo 12 gera lucro, faz dinheiro faz. Quantos desse jeito eu vi irem pro espaço. Equipe verde quer dinheiro e vai buscar onde tem. Perma da ciclone, altas notas de 100. Artigo 12 gera lucro, faz dinheiro faz. Quantos desse jeito eu vi irem pro espaço. Pivete da quebrada tão crescendo atribulado. Antes dos 15 de idade já mandou vários pro saco. Impressionante o traficante que comanda a área. 11, 12, 13, 15, todos nessa faixa etária. Não dá orgulho pra mãe, mas já deu casa e carro. Comida na geladeira, tem de monte, nunca falta. Vai pra escola todo dia, na hora da saída. Paga de bam bam bam e traficar uma farinha. As guerras que são frequentes, quase diariamente. Os pivetes se armando pra descer no setor leste. Escuta o tiro, silêncio, choro de uma mãe. Infelizmente na quebrada mais uma criança que se vai. Agora me diz, o que adiantou ter de tudo? Ficou um monte de dinheiro pra jogar no seu túmulo. Vê se acorda, pivete, malandragem é viver. Alguns lutando pra vida, vocês lutando pra morrer. O estudo é o escudo contra o opressor. Armado tu não vai longe, é só algema no pulso. Já me iludi, fui nessa aí. Mas abri bem meus olhos ao ver meus parceiros cair. Equipe verde quer dinheiro e vai buscar onde tem. Perma da ciclone, altas notas de 100. Artigo 12 gera lucro, faz dinheiro faz. Quantos desse jeito eu vi irem pro espaço. Equipe verde quer dinheiro e vai buscar onde tem. Perma da ciclone, altas notas de 100. Artigo 12 gera lucro, faz dinheiro faz. Quantos desse jeito eu vi irem pro espaço. Faz dinheiro, faz. Pode tirar.